A febre de um sábado azul e um domingo sem tristezas. Te esquiva do teu próprio coração e destrói tuas certezas. E em tua voz só um pálido adeus. Relógio no teu punho marcou as três. O sonho de um céu e de um mar e de uma vida perigosa, as cinzas pelas rosas, te faz bem tanto quanto mal. Faz odiar tanto quanto querer demais. Você trocou de tempo e de amor, de música e de ideias. Também trocou de sexo e de Deus, de cor e de bandeiras. Mas em si nada vai mudar. Sensual abandono virá. E o fim. Então levanta o cano outra vez e aperta contra a testa e fecha os olhos e vê céu de primavera. Bam, bam, bam. Folhas mortas que caem.